apresento diante a ti. Mas pela tua graça e o teu amor, eu ainda continuo aqui. Eu não tenho nada a oferecer, mas ainda te peço, vem demonstrar o teu poder. Visível aquilo que é impossível ao meu ver.